Controle Salvador 1208, bom dia. Controle Salvador 1208, muito grato, bom dia, o próximo é a terra. 184, copia. Autorizado para Recife, via Pêndulo no 7, nível de voo 370. Saída Pucajá, Maracaju, com primeira curva à esquerda. Transponder 5126, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Recife, via Pêndulo no 7, 370. Da bola Pucajá, Maracaju, voa à esquerda. 5126, transponder 120, 8. Está na posição 4, voo 1184. 1208, correto, voo 1184, chama o pronto, portão 4. Suba para 4.500 pés. 4.500, Azul 2780. Azul 2780, Serra Vito 3LAV, aproximação, reduza. Chega o trem, chame torre. 1.895. 895, obrigado, até a próxima, pessoal. Voo 2171, chame Recife, frequência 2780, pouso autorizado, pista 10, vento 240 graus, 079. Em livre pouso para o Azul, 2780. Bom, positivo, frequência livre, até a próxima. Livre, muito bom, pessoal. Um abraço, tá? Abraço. Azul 4207, descida para 2.500, curva esquerda, voa para Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RNAV. 2.500, esquerda 366, autorizada a RNAV, o Azul 4207. Tango Romeo Golf Victor, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Oscar. Filho da Papá. Paulo Salvador, bom dia, Oceano 6140, tem informação mais, está na posição 8, pronto, cópia. Oceano 140, informação Mike, confere, autorizado para Maceió, via peso 17, nível de voo 350. Saída Tuca, Jamaracaju, com primeira curva à esquerda. Responder 5141, controle Salvador 120.8. Tem um Gurro Mil Golf Vitor, autorizado em ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. 17350, ainda pouca Jamaracaju, curva à esquerda. 5141 é o transponder 208, Oceano 6140. 6140, cotejamento correto, chão de trânsito, puxa acionamento. Direito, Paulo Salvador, 1219. Ei, 1219, obrigado, até a próxima. Bom dia. Aguarde, 2770. Agora, 2780. 2780, Alfa, Kilo, Pat 3. Posição 4 Lima. Alfa, Kilo, 4 Lima. Alfa, Kilo, 4 Lima. Alfa, Kilo, 4 Lima. Estabilizou 4207. 207 na minha torre, 1895. 1895. Torre Salvador é o 4207, estabilizado, sinal RNAVE. Azul 4207, pouso autorizado, pistão 10, vento 230, grau 062. Autorizado, pouso 90, para azul 4207. Mantenha a posição agora para decolagem no meu Golf Vitor. Golf Vitor, atento esteve turbulência, autorizado decolagem de pista 17, vento 220 graus, 05. 4207, solo aos 36, Oliveira 12119. 219, obrigado. Paulo Salvador, é o 4207, Oliveira, Paulo Salvador. Saiu 4207, Alfa, chame antes da Juliette. E a Alfa, chame antes da Juliette, 4207. Aos 36, controle Salvador, 1208. Correto, graças a Deus. Todo dia, Atom Romeu Golf Vitor, bom dia, contato radar, só para o nível 090, vou direto com o 090, direto com o muito grato, graças a Deus. Exxon Gringa. 24 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alterna a vitória, está pronto para o táxi. Confirme somente para ver. 74 a bordo. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via Tati Uni Índia, ponto de espera Torre 1895, PNH 097. 545. Salvador, hoje chamei 140 no portão 8. Portão 8, autorizado, chame táxi. Pode passar. Azul 4207, Juliette Pessoal 01. Juliette 01, 4207. Olimpo 06, informação Mike, aguarde só um minuto, cópia. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 2770, passou um ponto, perdão, no zero, está pronto. Azul 2770, autorizado a alinhar em decolar, pista 10, vento 210 graus, 041. Alinha decolar da 10, então Azul 2770. Confirme para o B? 40. Caminhão 40, táxi aprovado, ponto espera da pista no 0, via Pátio Ninja, ponto de espera Torre 1, 1895, PNH no 097. 27770, decola aos 41, controle Salvador, 1209. 209 agora com o controle Salvador, obrigado, já, até daqui a pouco. Corrigindo 1208, valeu. 208 vai chamar. Salvador, Salvador, nível 090, informe rota DCT, sai, decolando 10 com a curva direita, saída da EL, pós DCT. Transponder 2641, olhei pro 06. Salvador, muito bom dia, azul 2777, decolar na Coral, cruzando agora 1600 metros. 2770, bom dia, contato radar, só para o nível 190, voo direto Coral. 190, direito agora na Praia de Coral, azul 2770. Salvador, bom dia, voo 2739, vista mais, voo. 2739, bom dia, senhor, identificação, voo na Praia do Cerrado por 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 017. 366, passo 1000 pés, 017. Autorizado a linha em decolar pista 10, vento 240 graus 059. Salvador, muito bom dia, 3198, informação mais. 3198, bom dia, senhor, minha identificação, autorizada a chegar da Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari. Saneamento 140, decola os 45, controle Salvador 1208. 1140, acione identificação, sai contato radar, se for para o nível 350, sai da PUC. Sai da PUC. Aí, por mais que deixe informações. Zona 98, vou estar presente, foi na produção do 368, aguardando 366. 368, aguardando 366, Zona 98. Vivo 140. Bruno 739, deixa para 2510, está autorizado assinado para o procedimento RNAV e reporte passando para a Vitor 366. Fala 366, cadê o senhor? Fica lá em 229, call to Adam, clear the more arrival, distance at level 060. Zero meio autorizado, cruzamento pista na zero, via Delta, Alfa, Juliette, Sationo, Índia, tal ponto de espera autorizado. Chama o centro de 3198, mantenha da produção do 368, desça para 2510, ajuste no 07. Está autorizado a final da RINAV e reporte para o comitê rádio por 3.6. Autorizado 368, 2500 e autorizado o procedimento, reportará iniciando. Bom dia, voo 1648. Bom dia, senhor Ani, identificação, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 050. Mário, 048, mantendo a chegada. Alcalain 229, fly heading to have it for 368, distance 4,000 feet, and it's 407. Passando 366, desalvo, na 39. É 39, torre 1-1-8-9-5. Vai transferir, ó. Alcalain 229, fly heading to have it for 368. Confio. Obrigado. 3198. Eu vou mais para chamar o torno. Gente, agora. Passando com o Romeu Golfo Vitor, agora é 65 milhas no Odete de Salvador, serviço radar terminado, chamo o controle Aracaju em 1-0-3. Eu vou lá, 1-0, vento 1-6-0, grau 0-7 metro. Bom dia, autorizado. Bom dia, 3-6-8-4-0-6-0-8-1-0-1-7. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, encontrar a táxi, voo 1-1-2-4. o 366 agora, o 3198. 3198, torre 1895. 1895, até logo. Thank you, line 69, this is 2,700 feet, finish 107. Here's the final Hermes procedure, report testing Sierra Victor 366. 3198, final da 10, passa pra mão. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, da 3198. Paga a pista livre. 1739, sala 00, livra 1219. 319. Então, 3198, pouso autorizado, pistão na 0, ventuna 30 graus, 099. Pouso, pistão na 0, tá. 3198. Alô, Salvador, o voo 1184, para interceptar, que está de 141 a bordo, 3223, vamos derrando o Maceió. Nada, chame mesmo, 1201. Agora é 3-0, vamos ver se vai ser o que eu fiz. 1-9-8-9-5-1-9-8-4-5-17. Para 4-1-17, pode estar, pegou a 366, é gol do Pinho Padrão. Meu Bravo Oscar, confirma o nível solicitado. Atenção, instante, Fábio. Dona 739, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 739. 732, 204, 343. 98, solo 02, olhe para a primeira direita, São Salvador, 1219. Direita, 219, bom dia. Não tem ponto de espera. Olímpico 06, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-40 graus, 079. Contact Salvador Tower, frequency 118.195. 118.195, good day, American 239. Com 648, desce para 2.500 pés, está autorizado a final do serviço de aeronave e reporte estação do Cerrado por 3 dias. Ok, 2.500, reportarei o final do R-10 com 648, desce para 2.500. Correction, reporte para Serra Vitor 372. Eu vou colocar a peça em 372, obrigado. Olimpo 06, decola 04, controle Salvador, 1208. Contemplar, por exemplo, ouvir a mensagem? 1208. Tem ritmo 208, Olimpo. Te leio uma nova mais, qual que você não tem no seu PLD? É o meu único, tá? Autorizado para seguir direto, repasse final para o pouso. Autorizado direto, reportará na final do D1K, D1 Papa Mike. Bom, Salvador, bom dia, hoje eu não tenho nenhum da EL. 0125, Lima Papa Mike. Salvador, Olimpo 06, no perfil da Zé, da Zé. Olimpo 06, contato radar, formaram nível 090, só autorizado para aceitar a radial de saída. Para 090, vai receptar a radial 158, Olimpo 06. Olimpo 06, fazendo mais Fox Sierra, prossiga. Continuando essa 372. Roger, clear to land, wind 140 degrees, 079. Copy, third left. Romeu, Bravo Oscar, o solo. Que o senhor prefere sair na com curva esquerda 17 ou à direita? Afastar radial 158, 108 milhas a primeiro ponto. Vai ficar lá próximo a Porto Seguro. Muito grato. 320 autorizado, via rota do plano de voo. Decola pista 97, curva à esquerda, saída Orba. Decola pista 97, curva à esquerda, 1208, 5157. Na Aerostar, com quanto a bordo? Acionamento com a torre 295, ajuste no 097, o Romeu Bravo. É o azul 4207, é Monsolo? Só um instante, o ajuste no 097. Qual com o Boeing da Americana, curta final, da 1-0? Tem um tráfego no visual, vou no 94. Tá, após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após a passagem do tráfego na curva final, alinhar e manter 1-0, vou no 94. Com 1648. 1648, torre 1895. 1895, bom, 93. 219, American 229. O 1184, autorizado decolagem, vento 100 graus, 059. Decolagem, vento 100, gol 1184. 06? Mais tudo pra pegar. Onde está mais previsto? Para voz, como tem a posição, aguarde um instante para iniciar o táxi. Salvador, bom dia, Sonero 6200, com mais. 6200, bom dia, sua identificação, vou na prova do Redutor 366, desce para 4010, o ajuste no 097. 366, 4000, com 4, bom dia, contato radar, se você era o nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, gol 1184. Força. Autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Para 9857, via rota do plano de voo. Decola 190, curva direita, da El Lida Irumi. Controle 1208, 5174, transponda. Então 3191. Foi do Afganiel, de vocês, minha zena, no dia 9857, decola 190, curva direita, da El Lida Irumi. Controle 1208, transponda 574, 3191, transponda pushback. 612, é só um instante, mais 30 segundos para iniciar o curso, então 3191. American 229, taxi by Juliet 1010. Juliet, good one. Papa Tango, Mike Fox Sierra, Salvador, Lençóis, copy. Vai desviar a direita de informação, ok? Número 4, 23, reporte a técnica. Lembrando, o desvio já passará depois da proa de Pucan ou Aracaju. Aguardo o transponder, Mike Fox Sierra. Posicionamento, Mike Fox Air. Primeira direita, 1219. Primeira direita, 19, gol, é passou. Alô, Salvador, bom, é passou. 48, táxi via Alfa, reporte antes da taxi hoje, Juliette. Alfa, esperando taxi Juliette. 91, coordenem que é a equipe de solo após o americano retaguarda, autorizado, puxar e acionar a Chantax. Após o americano retaguarda, vocês estão com o treinamento do 91. Romeu, Romeu Bravo, Oscar do Coloso, no 4, controle Salvador, no 208. 208. São Romeu, Romeu Bravo, Oscar. São Romeu, Romeu Bravo, Oscar, contato radar, sua para o nível 320, curva à esquerda, direto Borba. 320, na curva da esquerda, na torre de Borba, Romeu Bravo, Oscar. O Mike Fox Edge tem coordenação pro centro. Mike Fox erra, a Momo não será possível devido à restrição na base aérea da Aratu, ok? Curva direita para a boia, aguarda o transponder, Mike Fox Air. O solo voo no 648, está da Juliette. Voo no 648, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 648. Noite 4, após o Aracaju. Pronto, Aracaju, gol 1-8-4. Tá pronto pra cópia? Guarulhos, 3-2-0, Pesaro 10, Taubaté. Decola a pista 9-0, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Controle no 208, 5-1-7-7. Pole position e pronto. 3191, confirma apenas o POV? 206. Ok, táxi autorizado, India e Alpha, tá o ponto de espera, ponto de espera 1895, 9097, um ajuste. India e Alpha, ajuste 0721118, 3191. Morro de São Paulo, vamos nota? Autorizado, 1000 pés, Morro de São Paulo, 97 direito, corredor Axé, no 208, 0153, quilômetro. Tá 9514, 1017, Pilo Romeo. O plano de voo Recife juntamente com o setor Recife, só um momentinho, mais foco certo. 0629. No navio, no decola as 22, controle Salvador, no 208. 08, bom dia, tá? Bom dia. 31, navio. Mandou 5422, o Max Fox Air transfere torre 1895 para ataque e decolagem. Um bom voo, tá, graças. Táxi, o azul 3191, solicita curva esquerda para o somente 160 para evitar formação. Mas eu estou autorizado, Zil. Autorizado de Zil, 3191. Mike Fox Air, autorizado a linha pista 17, reporte a linha de pronto. Costa, final da Renal da 10, Ursa 6200. Da 200, Torre 1, 1895. 295, boa. Torre Salvador, bom dia. Chanel 6200, tá na final da Renal da 10. Chanel 6200, mantém aproximação, mais autorização de pouso. Aguardo 6200. Exato, Foxer. Autorizado decolagem, pistão 7, vento 1, 10 graus, 049, mais Foxer.